Comodoro do 1273 para pushback sanamento na posição 07. Aguarde, João 273, já passar o dois da posição retaguarda, pode passar aí dele, cobrindo de despacho e pushback chimitax. Ok, após passagem do tanto, autorizado, vai chamar táxi, foram 273. Ajuste no 017. Confirmado, autorizado decolagem em 3197. Positivo, 210 graus com 07 nós. Não. Decolagem 397. Controle 1935, meu voo. 1935, boa. Sobre Salvador 3197, boa. 317, vigilância, sobe a 360, saída Gole. Gole, 360, obrigado. Puxa, acionamento, posição 1. Autorizado, chama táxi. Chamarei. Do ingresso, a linda cola da pista 28, o vento de 210 graus com 07 nós, o ajuste 1017. Exato, vai alinhar decolada 28, bono 273. 273 decolou 08, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, chegou no 273, cruzando 1500 pés. 844. Bel 360, saída Gole. Ah, Gole 360, agora no 273. Na carga, nível 160. 844, copia recife. 8 alterna, 1268, boa. 1338, 1 Delta, informação vigilante, Delta, informação vigilante, Delta, informação vigilante, Delta, informação vigilante, Delta, informação vigilante, Delta, informação vigilante, Delta, informação 0, 4 horas e 20, Galeão com 158. Caixa no controle, 1-1-9-1-3-5, bom voo. Vicente, antes do ataque sem gol, sistema torre, 1-8-6-2, Jesus, chama 0, 1-7. Mili 17, Índia Alva, antes da Golf, 18-6-2, 1-9-4-0. Sete, obrigado. para estar tráfego na sua central, Governo Guerra, na proa 245, já autorizada, central nível 360. Cheque rádio, cheque rádio. Alô, alô. Pelo nivelamento 360, ponto Everado, boa proa aqui, estaca, na 390. Obrigado. Vai chamar, 295. 3197, RC, prossegue. Com 245, seu limite será o isolamento, 360. Pessoal, tá 5x5 do lado, a lote 4, na 219 mesmo. Salvador, é o Mike Hotel Bravo, é Golf? Boa noite, 84, desça para o 060, chegada Cari, o ajuste no 017. Para Cari, 1017, para meia dúzia de mil, confirma. Meia dúzia de mil. Ok, 1884. Foram 776, desça para 2000 pés, reporte no localizador. 2000 no lá que a gente reporta, obrigado. Paulo, já tem autorização do 3603? Vindo aqui, só um minutinho. Estamos pagando cota, já um minuto. Beleza, obrigado. 0 se aproxima no ponto de espera da 28. Por 940, ingresso, a linha decola 200 graus com meia dúzia de nós. Ajuste no 097. A linha decola da 28, 1940. Pousada Guarulhos 340, Operisco 50, decola 28, após esquerda, subida Gole, transição oval, após oval Rudes. Controle 19935, aciona 5133. Informação molhada é o 3297, chamada dele. 3935, transponder 5133. Retina, acionamento. Chamada. Tá, 3081, copia RT. 0 decolado aos 21, controle agora em 119.35. Bom voo, boa noite. 1935, boa noite. Foram 884, desça para 2000 pés, ajuste no 017, reporte localizador. 884, está reportando localizador para 2000. Controle, boa noite, é o Gol 940. Boa noite, Gol 940, suba ao 360, sai da Gole e vigilância. 360 na Gole, 940. Ok, 1-2-2-2, tá 359. 170, completo chegar na carne, controle Salvador, ponto ponto 9, decimal 35. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4070, ciente da Vitor. Azul 4070, desça para o nível 050, a chegada CARI, o ajuste no 017. 050 na CARI, 4070. Recife, frequência 128.8, alterne 126.4. 128.8 e 126.4, muito obrigado, boa noite. Igualmente. Localizador, visual 428 no 776. Coro 776, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 18.6, obrigado. Ajuste 017. Afirmativo, 040, chegada e pitch, ajuste 1017. Travou no ILS ou no...